não foi só uma vez, não, que eu tentei reconciliação. Eu bati demais na mesma tecla, eu querendo paz e você guerra. Até onde eu sei, relacionamento é a dois. Meu nome na sua agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando não quer, dois não existe. E que eu vou sentir falta, eu vou. Agenda era atender depois. Terminei, fiquei mal, eu tô triste. Mas quando não quer, dois não existe. Vem! E que eu vou sentir falta, eu vou. Eu vou beber lembrando, eu vou. Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu quando percebe que me perdeu. E que eu vou sentir falta, volta meu ser. Na bachata, Philly. A mãozinha pra cima. De lá pra cá. De lá pra cá. Oi. Me gusta minha bachata, bebê.